licença, truta, tô chegando na humildade. Não vim tirar ninguém, eu vim fazer a minha parte. Anunciar a palavra, falar do Criador a toda criatura. Louvem ao Senhor, malandro, olha só. Em tudo que acontece ao nosso redor, o mundão tá acabando, pode crer. Jesus está voltando, olha só pra você ver. O mar se enfurecendo, barranco desmorona, pessoas morrendo, terremoto que não para, destruindo a cidade. Várias pessoas mortas ficaram na saudade. A paz está difícil em todo lugar, não é só aqui, você pode acreditar. O mundão tá embaçado aí, tiozinho, cê tá ligado. Meus amigos de infância, todos são finados. Se foram só lamento, só lembrança e tristeza dentro do meu peito, dor. Foram mais pras mães, superaram a tragédia. Merece champanhe, a maldade, um dos frutos do diabo. Mas eu sou da luz, eu só faço o contrário. Eu sigo sempre em frente, pregando a paz. Nisso eu persisto, eu não desisto jamais. Daqui um dia tudo vai piorar, a tendência é essa, nada vai melhorar. Lucifer tá acabando, destruindo com tudo, mas ainda tem uma luz no fim do túnel esperando por mim, esperando por você. Somos todos sofredor, vamos vencer, pode crer. Ei, sangue bom, se converta enquanto é tempo, não abrace o mundão. Jesus está voltando para a nossa salvação. Deus abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Cê povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo. Deus abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Cê povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo. Tudo posso naquele que me fortalece, pois graças a ele que me deu o dom do rap, de revolucionar através das palavras, falando seu amor e da Bíblia sagrada profecia, irmão, resgatando várias almas. Um salve vai lá pros meus parceiros que não estão aqui, pode crer que já morreram. Fabinho, esteja em paz aí, querido. Espero que você encontre um novo caminho. Se for falar do resto, não cabe no papel. Estou orando pra que estejam firme lá no céu. Outros manos lá no se tranca fiado já há um tempo, esperando a liberdade, tá no mó veneno. Salve aí, Tiki, tamo esperando a sua volta. Que tá no sofrimento, já tem uma cota. Deus abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Cê povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo. Deus abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Cê povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo. De menor, envolvido aí no corre, aviãozinho da quebrada, seu destino é a morte. No crime malandro, você tá ligado que o final é triste, é caixão lacrado. Nessa vida louca, vários manos são finados. Infelizmente é o que acontece no nosso dia a dia. Aguaí interior, é muita correria. Peço a Jesus que me dê sabedoria, que me guie nesse mundo e nunca caia em armadilho. O inimigo tá atento, louco pra dar o golpe. Tá tipo cascavel, pronto pra dar o bote, louco pra te arrastar com ele pro inferno. Por isso eu te falo aí, tiozinho, fica esperto. Se entregue a Jesus e livre do fogo eterno. Fogo eterno. Deus abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Zé povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo. Deus abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Zé povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo. Abençoe meus irmãos, me ilumine no peão. Quem me olha com inveja não passa de um João. Zé povinho atrasalado, corre pelo contrário, não passa de um fantoche, marionete do diabo.